5557, ponto de cola pronto. Está autorizada a decolagem, trip 5557, o vento é 180 graus, 0629, pista no zero. Viva decolagem. Ciente. Passa 2000, já na curva direita, trip 5557. Trip 5557, chame o controle 199 decimal 8. Sua decolagem foi aos 29, o senhor recebeu o horário? Aos 29 agora, o senhor passou anteriormente, não recebi. Ok, chame o controle 198, boa viagem. Obrigado, bom dia, bom trabalho. correr. Bom dia, José 3601, aponte para a pista no zero, pronto para decolagem. Dan 3601, ciente, está livre a decolagem, dá 1-0, vento 1-7-0 graus, meia dúzia nós. Autorizado a decolagem, dando 0, Dan 3601. Na decolagem, então 3601. Ciente. Dan 3601, decolador 00, chame o controle. 1 no 9, decimal 8. 19, 8. Obrigado, bom dia.